Meu nome é Crônica Mendes, meu rap vem do interior, da alma e da mente, coração que nunca descansou. Pro fracasso eu não deixo espaço, derrota eu não cultivo isso. Meu verbo conjugado, minha lírica pro coletivo. Não vejo ninguém na minha frente, meus irmãos estão do meu lado. E sinto que o rap é difícil, mas o compromisso não vai ser quebrado. Minha mãe me abençoe, me mantenha no foco e coragem. Se um dia eu for 1% do que você foi, já tô na vantagem. Meus filhos, meus corações, vocês, eu giro o mundo. Me perdoe por não ser perfeito e com os meus erros quase perdi tudo. Somos soldados do tempo bom, sobreviventes do tempo ruim. Tem importância meu nome, mas não construí tudo isso sozinho. E quantas vezes chorei e descarreguei no caderno. Lapidei a dor que ganhei, sofrimento nunca foi remédio. Pesadelo que me perseguia, ofuscava o brilho do amanhã. Mas mantive minha mente sã. Crianças são perfeitas, o mundo é mal educado. A natureza responde, a ambição do homem só tem estragado. E isso é evolução, pois eu sou quadrado demais. Ainda acredito no amor, mostrando tudo aquilo que eu sou capaz. Não vivo a vida de ninguém, eu sou o que eu sempre quis ser. Se pra você tá tudo bem, ainda tenho muito o que fazer. Tenho um mundo que espera por mim, tenho tanto pra construir. Tenho uns dias que quero viver e escrever tudo o que consegui. A história só visa a vitória, derrotados ninguém sabe o nome. A cabeça só dorme tranquila quando a barriga não sente fome. Oração para os dias de paz, entoada nas ruas do caos. Nos lares e corações de mão dadas enfrentando o mal. Oração, oração.